Bate-bola, jogo rápido, eu sou a Mari Ribeiro e eu terminei uma e larguei outra. Aqui é o Felipe, Profelipe Sor de Uberlândia, Minas Gerais, e se eu pudesse, eu faria mais nenhuma faculdade. Aqui é o Daniel, Lorde Torresmin, e francamente, eu não gosto de academia. Aqui é a Ciana Lima, e a felicidade plena de um universitário quando abre o portal e lê: você já cursou todas as disciplinas do seu currículo. Nossa, verdade. Verdade. Liberdade. Então, deu pra entender, né? A gente vai falar sobre universidade, a vida da universidade. E a ideia é falar tudo em um programa, mas só no final da gravação que a gente vai saber se vai ficar em um ou em dois. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Diretamente do milênio passado. Esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. E acontece, hein? Então, eu passei na faculdade e o tão esperado e desejado ingresso se inicia. Primeiro período, novos amigos, veteranos, expectativas de trotes, solidários ou não, estão acontecendo. Será que o curso que eu escolhi era o que eu queria? Será que o curso que não era o que eu queria era o que eu vou me dar bem? Tantas frustrações e tantas modificações em um momento tão difícil. Saiba, meu amigo, que você não está sozinho. Todos nós aqui passamos mais ou menos por isso. Ou até mais, ou menos. Teve alguns até que quiseram fazer isso mais de uma vez. Teve gente até que desistiu no meio do caminho. Hoje, no Mileniados, iremos discutir questões de universidade. Mas não é pra passar, não, gente. É pra tentar continuar. É pra manter. Ou então, saber que você não está sozinho nessas suas frustrações, porque todos nós já passamos por isso, ou ainda estamos passando. Bom, a gente vai falar sobre faculdade, e nós temos aqui presentes no recinto, nessa sala de aula, eu, que acabei de terminar administração, quase terminei biologia, ciências biológicas. Temos aqui também Felipe, terminado sociologia, com mestrado e fazendo pós-graduação. Em políticas públicas, monitoramento de projetos sociais. Isso. Temos aqui Cassiana, que terminou engenharia biomédica, está terminando o mestrado, deve defender por agora. Isso. E temos aqui Lorde Torresminho, que está fazendo jornalismo e comunicação social, mas entrou primeiramente em letras, certo? Feliz ou infelizmente. Isso. Então a ideia é falar um pouco sobre essa loucura que é a universidade. Primeiramente, eu queria dar que vocês dessem um background, porque pra mim, eu era uma aluna muito dedicada, muito estudiosa, aluna exemplar, classe A da turma. E aí, eu entrei na faculdade. E aí o negócio não ficou desse jeito. Vocês também eram bons alunos na escola pré? Faculdade? Eu era o melhor tipo de aluno possível, como o professor pode desejar. Eu não ia pra aula. Você não ia? Eu não ia. Eu não aguentava, ensino médio, eu não aguentava, né, ver os professores perdendo tempo, mandando o aluno calar a boca, tentar fazer o moleque estudar. Eu não ia pra escola. Como a turma a gente estudava desde sempre junto, né, desde a segunda série lá do fundamental até o final do colegial, sempre foi a mesma turma, na mesma comunidade. Então, os meninos falavam: Felipe, tem prova na semana que vem. Eu ia só pra fazer as provas ou pra fazer trabalhos na escola. Interessante. Então, eu comecei tentando ser uma aluna exemplar, ia nas aulas. Chegou um momento, segundo período, eu decidi que eu não queria fazer engenharia mais. Não, tô falando com aluna. Não, então, como aluna. Não, bem, antes de entrar na faculdade. Ensino médio. No ensino médio? Não, no ensino médio eu era foda. De então, é isso que eu quero mentalizar primeiro. Quero ver. Ah, tá. Não cheguei na universidade ainda, calma. Ah, não, tudo bem, desculpa. Como era a Ciana no ensino médio? Ensino médio, já comecei na faculdade. Nasci na faculdade. Não, no ensino médio eu era exemplar. Era nerd, estudava pra caramba. Uhum. A escola também puxava, né? Porque eu estudei em escola particular com bolsa. Então eu tinha aula no período ou da manhã ou da tarde. E no último ano, que era o terceiro ano, né? Aí era o dia inteiro na escola. E você, Dan? Uai, comigo foi assim, eu estudava em escola pública e durante o meu ensino médio eu trabalhei, né? Uhum. Eu peguei minha primeira carteira assinada, então eu dei uma parte do segundo ano noturno, uma parte do terceiro diurno. E não posso dizer que eu era um bom aluno, não, porque tinha muita coisa que eu não gostava, eu deixava claro pro professor que eu não gostava, mas eu tirava boas notas. Traficava uhum. aquela notinha ali, ah, eu te passo cola em história e você me passa em matemática. Entendi. Era aquela basicamente isso. Infantil. Nossa, quantas vezes eu lanchei porque eu era bom em história, cara, porque minha memória era boa. Tá, então ambientalizado aqui, tá vendo? Todo mundo tá vendo, né? Todo mundo tá ouvindo, vendo, não. Que todos os representantes aqui tiravam, no mínimo, tiravam notas boas. Tô falando... eram bons alunos dentro da sala de aula, mas a gente tirava notas boas. Uhum. Isso irritava tanto meus colegas de classe, que eu não ia pra escola e tirava as melhores notas da sala. Da vida. Tá, aí pequenos mileniadinhos pegaram e foram prestar vestibular. Todos nós aqui fez, né, a Universidade Federal de Uberlândia, que é a federal que tem na cidade, então é mais fácil de entrar, gente, tá? Não é por nada, não. Eu era que fui de fora, mas é porque meu pai e meu irmão já moravam aí, então. Meu irmão, meu pai. Então, aí vocês prestaram e passou no curso que você queria. Abre aspas, é, queria. No meu caso... Fecha as aspas. Sim, não que eu queria. No meu caso foi assim, eu queria fazer jornalismo desde sempre. É, sempre quis fazer jornalismo, mas veio aqui pra Uberlândia integral, que é bizarro ter jornalismo integral, assim, eu acho um desserviço, né? Aí, por pressão aqui em casa, eu já trabalhava, né, na época que eu fui fazer o vestibular, eu tava trabalhando no supermercado e estudei a maior parte do tempo do pré-vestibular sozinho. Antes de eu entrar no supermercado, eu tava estudando para concurso, dei para concurso da Caixa, dei para concurso do Banco do Brasil e para vestibular. Uhum. E era assim, loucura, só que dinheiro aperta, né? Aí eu fui estudar só para o vestibular enquanto eu trabalhava e eles queriam que eu fosse trabalhar no dia do vestibular. O vestibular é de tarde, eles queriam que eu trabalhasse de manhã nos dois dias. Aí eu fui obrigado a quase mandá-los, né? Aquele lugar bonito, assim como uma merda. Mas... fui fazer letras, eu sou apaixonado com literatura, noturno, trabalhando o curso inteiro, né? Trabalhava durante o dia e estudava à noite. E gostei demais da literatura. Do resto, eu achei uma grandíssima perda de tempo. Aí eu resolvi sair pra fazer o que eu gosto. Sim. Então você entrou no curso que era o mais próximo ou, sei lá, viável pra você no momento. Sim. Não era seu sonho de consumo. É, eu até pensei em ser professor durante um tempo, mas isso saiu da minha cabeça porque não tem nada a ver comigo, praticamente. Hoje eu vejo, né? Tá. Então você entrou... Aí depois, quando abriu jornalismo, depois de um tempo, você quis ir pro jornalismo mesmo. É, eu resolvi desistir de tudo, barrigar uma entrada num curso integral, já com os meus 25 anos, uhum. fazer o que eu realmente queria. E fiquei um ano estudando e trabalhando, mais ou menos do mesmo jeito de antes. Passei pelo Enem, né? Uhum. A primeira vez que eu fiz, eu fiz porque eu entrei pelo vestibular normal, agora é mais pelo Enem, entrei pelo Enem. E gosto muito do curso, acho... A gente briga bastante lá dentro da universidade, porque é um curso que uma pessoa que mora num bairro pobre não ia poder fazer, uma pessoa de baixa renda não ia poder fazer. A maior parte do pessoal do curso vem de outras cidades, principalmente do interior de São Paulo, para fazer o curso. É muito difícil, muito puxado, muito teórico. Assim, a parte da teoria é muito boa, mas acaba que o jornalista precisa de ter uma coisa assim, técnica, sabe? Que o curso não consegue passar. Mas é um curso novo, né? É um curso novo. É óbvio que, assim, é novo, mas os professores já davam aula, então é novo, mas existem outros cursos ali que podiam dar uma, claro, uma noção e tal, e eu acho que tem muitas falhas ali que podem ser cumpridas, principalmente com o curso noturno, né? Fazer um curso noturno de mais tempo. Você é de qual turma, Dan? Eu sou da sétima turma. Sétima turma, você tem uma noção. Felipe, você entrou no curso que você queria? Abre aspas, queria, fecha aspas. O meu histórico é muito complicado, porque... Então, eu abandonei os estudos no ensino médio, né? Porque eu fui expulso de casa, tive que sair pra trabalhar, morar sozinho, etc. Aí, passado 2 anos, eu falei, vou terminar, terminei os estudos. Falei, já que eu tô estudando mesmo, vamos tentar o vestibular. Uhum. Aí, entrei no cursinho gratuito que tem na cidade, né? Pra pessoas, né, pobres, os cursos alternativos. E a primeira tentativa minha no vestibular foi pra engenharia química. Eu adorava química, eu gosto de química. Caramba, tudo a ver. Aí eu fui pra engenharia química, né? Uhum. Aí eu não passei de primeira pra engenharia química, mesmo tendo ido já direto pra segunda fase. Aí eu falei, não quero mais engenharia química, não. Vou prestar dessa vez pra psicologia. Aí eu fui, prestei pra psicologia, lista de espera. Aí na terceira vez, né? Já terceiro, 1 ano e meio, né? Praticamente estudando, pra entrar na faculdade. O que que eu vou fazer? Parei e pensei, nossa... Cara, eu podia ser igual o Oswaldo. Quem era o Oswaldo? O Oswaldo era meu professor de sociologia no cursinho. Aí, cara, eu não tive filosofia e sociologia no ensino médio. Eu sou de uma época que as escolas públicas, ainda mais de periferia, não eram obrigadas a dar. E quando davam, fingiam que tinha professor e só colocava no currículo. Aquelas falcatrua toda. E o Oswaldo era um cara que era muito crítico, então ele analisava muito a realidade e... Ele dava uma aula massa pra mim, o melhor professor que eu já tive até hoje, né? Uhum. Um cara que tava, tem didática ali pra ensinar, né? É muito desbocado, inclusive o apelido dele era Boqueta, porque começou como Boca do Capeta, aí virou acrônimo Boqueta. O bicho era... Oswaldo, se algum dia você ouvir isso, um abraço, um beijo, um padrunquejo. Saiba que você é, que você... Não, a gente chamava ele de Boqueta, todo mundo chama de Boqueta. Não, você hoje inspirou o Felipe. Não, mas é porque o cursinho é assim, né? A gente pegava muita amizade, porque todos os professores eram voluntários. Uhum. Então, assim, o dia que eu falei, ele falou, Felipe, você vai fazer mesmo? Eu vou, Oswaldo. Você vai passar fome. E deu certo. Falou? Maldito e feito. Maldito e feito. Eu já gostava de ler, sempre li bastante a vida inteira, e curso de ciências sociais é um curso de pura leitura, não tem como, é um curso altamente intelectualizado. Né? Eu sempre gostei de cultura, principalmente cultura de civilizações antigas, que tinha tudo a ver com antropologia. Inclusive, a minha formação principal é em antropologia, mesmo que eu tenha feito ciências sociais. Aí eu fiz a graduação, né, licenciatura e bacharelado nas ciências sociais. E antes de terminar o curso, eu já tinha passado no mestrado. Porque eu tive uma vida acadêmica bem, sim, acadêmica, de produtivismo mesmo, sabe? Uhum. Era quase 24 horas na universidade, né? E eu alternava, assim, entre o trabalho e a faculdade. Que boa parte da faculdade também eu trabalhei até começar a conseguir bolsa. Aí, terminei o mestrado, consegui passar no concurso, virei professor da rede estadual. Os meus amigos de infância devem rir disso até hoje, porque eu era o capeta na discussão com os professores. Os professores, não, eles gostavam que eu não ia pra escola, porque quando eu ia pra discutir com eles, pra argumentar. Esse era o problema, eu era advogado do diabo dos meus amigos. Então, os professores gostavam quando eu não ia. E hoje eu pago língua, né? Porque eu sou professor, principalmente, de ensino médio. E... O mundo dá voltas, meu filho. O mundo dá voltas. Mas a melhor vantagem é, na hora que chega um aluno engraçadinho com o perfil que é o meu, eu falo, nem tenta. Eu era pior que você. É, bem, né? Olha aí, <yeah. risos> Essa foi boa. Eu comecei uma graduação em estatística também, né? Ah, e aí, comecei a graduação em estatística, abandonei porque eu tava trabalhando em 4 empregos na época. 4 empregos mais uma graduação não dá, tá batendo os horários, né? E estatística, porque a gente faz um turno. E hoje eu faço uma pós-graduação em políticas públicas, né? Monitoramento e projetos sociais na UFMG. Agora eu tô em outro universidade. Cassiana, você entrou no curso que você queria? Então, é uma história também meio longa. Falando que vai ser 2 episódios? Eu caí de paraquedas na engenharia. Eu sei essa história. Oi? Eu sei essa história, mas conte essa história pra todo mundo. Vou contar essa história pra vocês. Quando eu terminei o terceiro colegial, na época ainda existia o PAES. O que é o PAES? PAES, pra quem não sabe, é o processo seletivo simplificado que na época a Universidade Federal de Uberlândia tinha adotado, que nada mais é que ao final de cada ano você finalizava uma prova de todas as disciplinas, uma prova de verdadeiro ou falso, e sempre tinha sorteado uma questão discursiva de qualquer disciplina. E ao final, no terceiro ano, quando fazia a sua inscrição, seja o curso que você gostaria de passar. E aí esperava. É, então, a ideia é a seguinte, era que você não acumulasse todo o conteúdo das provas em uma única prova, né? Então você faria uma prova no final do primeiro ano do ensino médio com um pedaço da matéria, aí no final do segundo ano do ensino médio você fazia outra, então teria fracionado, então seria mais fácil, teoricamente, fazer isso. É, seria menos desgaste, vamos falar assim, né? Pro aluno. Porque, assim, não cabe ao mérito, mas prova de vestibular é prova de quem está mais tranquilo e tem o conhecimento, logicamente, que passa. É. O nervosismo ali tá gritando na sua cabeça e você consegue ou não lidar com ele. Isso. Aí tá, no final do meu terceiro colegial, eu coloquei a opção biomedicina, que é um curso nada a ver com engenharia biomédica. É, pra quem não sabe, biomedicina não tem nada a ver com engenharia biomédica. Exato. Porque é uma coisa que todo mundo confunde. Todas as pessoas me perguntam, nossa, você fez engenharia biomédica? Sim. Ah, é biomedicina? Não. Ah, é uma área da medicina? Você é médica? Eu não sou médica de pessoas, né? Eu sou médica, vamos falar assim, para a pessoa entender, de equipamentos, vamos colocar assim. Engenheiro biomédico é um médico de equipamentos, beleza. Olha, que ótima definição. É um jeito mais fácil que eu encontrei para poder explicar melhor para as pessoas e parar com esses questionamentos. Voltando, prestei, não passei. Uhum. Aí eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Fui fazer cursinho. Aí no período do cursinho passou várias coisas na cabeça. Falei, ah, vou fazer fisioterapia, vou fazer odonto, então, veterinária. Aí quando foi da segunda vez que eu fui prestar, no meio do ano, na época, eu prestei tanto em Uberlândia quanto em Lavras. Uhum. Em Lavras eu prestei veterinária e passei. E prestei aqui engenharia biomédica, conversando com meu irmão, que também é da engenharia. Ele, por que você não dá uma olhada a respeito da engenharia biomédica? Eu acho que tem um pouco a ver com o que você gostaria, né? De trabalhar com pessoas ali na saúde, tudo, não sei o quê. Eu, tá, gostei do nome. Tô brincando, né? Mas eu pesquisei. Ah, tá, parece ser chique, parece que vai dar dinheiro pra fazer isso aqui. Cara, vai chegar a hora de eu falar e a minha história também não é muito... Mas na época o pessoal falava assim, nossa, engenharia biomédica, nossa, profissão do futuro. Eu falei, nossa, esse futuro tá longe, porque até hoje não chegou, não. É igual o ano do podcast, todo ano é o ano do podcast. O ano do rugby no Brasil era do mesmo jeito. É, e daí eu prestei engenharia biomédica aqui, né, na UFO, uhum. E prestei veterinária em Lavras. Aí eu falei, tá bom, passei nos dois. Aí eu falei assim, poxa, e agora, o que eu vou fazer? Ah, vou ficar aqui em Uberlândia, já era mais fácil, meu irmão já tava fazendo faculdade, e a minha mãe não teria condições de manter duas casas em lugares diferentes. Então eu fui com a cara e a coragem, caí de paraquedas no curso de engenharia biomédica, e depois lá, primeiro período, que eu descobri que o curso de engenharia biomédica era basicamente eletricidade pura. Matemática. Não, matemática eu já sabia, porque é toda engenharia, né? Mas física, a parte de física do ensino médico, Plantão. No ensino médio, a parte de física e eletricidade, eu a detestava. Na verdade, eu não detestava. Eu nunca soube, porque eu não tive um professor decente. Uhum. E aí, eu falei, e agora como é que eu vou fazer? E o meu curso foi eletricidade o tempo inteiro. Aí, eu acabei gostando depois. E aí, outras coisas aconteceu no meio do caminho, mas eu fui. O meio é outra parte, a gente tá no início. Exatamente. Então, eu, né, minha família morava próximos de Uberlândia, a gente mudou pra outra cidade e meu irmão ficou em Uberlândia. E aí eu fui fazer esse processo seletivo, igual a Cassiana falou, país, mas eu não fiz o de Uberlândia, eu fiz de outra cidade, que era em Minas, era bem comum ter isso. E a minha ideia era fazer nutrição no final do primeiro ano, porque eu queria virar chefe de cozinha, tá? E aí eu prestei em Lavras também, porque o namorado, meu namoradinho de época, ia passar em Lavras. Ele ia passar, né? Nem tinha. Ele ia passar. Famoso contando com ovo no twin da galinha. É, claro, claro. Ele tava prestando, ele ia passar. Aí, beleza. Eu acabei abandonando esse processo. E aí, eu fiquei pensando, né? Pensei em fazer psicologia, pensei em fazer várias coisas. E aí, eu ia bem na matéria de biologia na escola. Muito bem na matéria de biologia na escola. Era a minha segunda preferida. Amava genética. Mas, assim, não era meu forte. Meu forte mesmo sempre foi português. Interpretação de texto, essas coisas, redação, sempre foi isso. Mas eu tirei, tipo, 2, 3, 10, assim, seguidos nas provas, porque eu gostei muito de genética. E eu falei assim, vou fazer biologia. Lógico que eu vou fazer biologia, por que não? Vou fazer. Saí de psicologia pra biologia, tipo... E aí eu fui prestar biologia. Prestei em vários lugares, minha família é do Paraná, prestei lá, prestei em outros lugares... Mas acabei indo morar com meu irmão em Uberlândia, fazer cursinho em Uberlândia pra tentar passar em Uberlândia. E aí eu passei em biologia. Bom, e aí depois eu passei pra administração, que foi o que eu formei, e biologia acabei largando. Você descobriu que administração era o que você não. Desde o início, ou tipo, vou tentar outra coisa? Não. Na verdade eu queria fazer publicidade e propaganda, tá vendo? Pra mexer com marketing. E aí na escola, na faculdade pública, na federal... mais próximo que eu tinha disso no momento era administração, eu fui pra administração porque não tinha como fazer particular, então era, tinha que ser alguma coisa próxima a isso, e foi onde eu fui pra ADM. Entendi. E aí a biologia era integral, fui pra ADM também, era mais fácil passar no integral do que no noturno, então fui pra ADM integral também. Mas, eu prestei, teve uma época que eu prestei, tipo, tentando fazer vestibular, sabe? Porque eu não sabia o que eu ia fazer. E eu queria biomedicina. Olha só. Aí, só que não tinha biomedicina. É isso que eu ia falar, que é engraçado. Não tinha biomedicina, que era, tipo, no meio do ano. Não tinha. E tinha engenharia biomédica. E eu falei assim, isso deve ser parecido com biomedicina. E testei, e tentei fazer mesmo. Não, você... E depois que eu prestei, eu descobri que era por elétrica, que eu odiava a matéria de física elétrica, né? Então, tipo, se eu tivesse passado, ia ser muito ruim, muito bom. Ainda bem que eu não passei. Ou não. É. Porque, como toda engenharia, o problema maior é o básico. Depois você descobre, desbrava no curso, assim, sabe? Você se encontra. Mas até você passar 2 anos, eu acho que de todas as engenharias, porque é de modo geral, pessoas que eu conversava falavam a respeito disso. Mas, assim, o ciclo básico de todo o curso de graduação, eu acho que é muito chato. É. Cara, eu amei o ciclo básico do jornalismo, cara. É mesmo? Não, eu amei o meu. Da sociologia. Sério? Na verdade, eu gostei da sociologia e da antropologia. O ciclo básico da política é chato, mas... Não, mentira. Eu gostei muito do ciclo básico da DM também. Olha só, gente. Da biologia, eu odiei. I will not be teaching you how to study the law or theorize about it, but rather how to practice it in a courtroom. Like a real lawyer. Every year I choose 4 students to come work for me. This assignment is used to help me decide who that is. Now go. Como que foi, tipo, a vivência primeira vez na faculdade? Porque é totalmente diferente, né? Você tá solto na faculdade, você tem uma responsabilidade, você tem 17 anos, 18 anos, 20, às vezes. E você tá totalmente responsável por si. E às vezes você chega e não acha uma base curricular que era o que você pensava, né? Tipo, as primeiras matérias não são muito o que é o curso, certo? Tipo, os primeiros dias, assim. E aí... O meu era bastante, viu, Mar? Já era no início? Já começava com sociologia clássica, antropologia clássica e política clássica, que era bem... Usa aqueles autor antigão mesmo e negócio leitura mesmo. texto denso pra caralho, né? Texto denso pra caramba, 150, 300 páginas de leitura por semana, o negócio era chato. Inclusive no curso a gente tem, os três primeiros períodos são básicos, mas o terceiro é o momento do corte no curso. A turma começa com 40, 60 pessoas. Terceiro período, que é quando a gente pega sociologia marxista e sociologia weberiana e na política, política estruturalista e na antropologia estruturalista, aí corta. Aí a turma de 60 cai pra 20, 15 pessoas. Oh, engraçado, isso que eu queria ver também, porque a minha vivência foi assim, dois cursos, né, que eu fiz no início. A biologia, no início, é matéria de você aprender a verificar chave, sabe? E classificação, que é tipo, é mais teoria, é mais, sei lá, é... Técnica de classificação. Técnico, é técnica de classificação e tal. Metodologia de pesquisa, tive no primeiro período. Aí, ok, tive anatomia, que aí já era um baque. Mas assim, biologia mesmo, eu fui ter segundo período invertebrados 1, que é tipo, né? Mas na administração não, na administração já no primeiro período eu tive introdução ao marketing, introdução à administração teórica, as teorias, né? Fundamentos, e já foi melhor, assim, vocês, como que foi, né? O Felipe viu já sociologia raiz desde o início. Você, Daniel, você viu desde o começo? Então, no caso da Letras, o que aconteceu foi que teve uma mudança de currículo muito ruim na época que eu entrei, que a gente teria, no primeiro ano, a gente teria francês 1, francês 2, inglês 1, inglês 2, espanhol 1, espanhol 2. Teoricamente é legal isso, você aprender outras línguas, mas Você não ia aprender outras línguas, você ia aprender a ensinar uma língua. Pra mim é muito esquisito. Inclusive, Dan, desculpa te interromper, mas eu não, claro. Puxei francês, foi lá no curso de letras. Foi justamente na época da reforma que fizeram. É. O povo lá tava loucaço. É, porque acabou que as pessoas que ensinavam, né, línguas, mas no controle do curso, quando às vezes a pessoa entrava lá pra poder fazer literatura brasileira, pra fazer linguística, ou pra fazer só o espanhol dela, né? Isso acabou trazendo o curso e me deu uma brochada assim, absurda no curso, sabe? Mas literatura 1 eu tive e me apaixonei por literatura 1, a parte de linguística, a introdução foi legal, o resto é que começou a me... que é muito difícil. É, bem-vindo à antropologia estrutural, olha, linguística pura. É foda, cara. Já no jornalismo, eu amei porque a gente teve jornalismo, a gente teve matérias relacionadas à comunicação social, mudou o curso, mas antes de mudar eu tive antropologia, história do Brasil, história dos processos comunicacionais, sociologia, assim, de uma maneira mais densa, usando comunicação ali. Então teve tudo que envolve o jornalismo como a matéria das ciências sociais, né? Aplicadas, ciências humanas aplicadas, né? E, assim, nossa, eu pirei a cabeça. Foi, assim, maravilhoso. Tá, então vocês já tiveram, né? E você, sim? Gente, 7 horas da manhã, de uma segunda-feira, primeira aula de cálculo. Não é nada agradável. Deus, me dibre. E o meu professor ainda, ele era estrangeiro. E... foi a primeira aula? Primeira aula, segunda-feira, 7 horas da manhã. Aí eu olhei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu caí de paraquedas mesmo. Aí as matérias que eu tinha, iniciais, cálculo diferencial e integral 1, geometria analítica, introdução à engenharia, não era introdução à engenharia, era tudo, menos introdução à engenharia. Quem aí, nunca pegou disciplina assim? Tinha a disciplina de física 1. Que era uma professora que tinha acabado de passar no concurso da UFA. Ela não tinha ideia do que fazer. Tanto é que ela foi da física quântica. Pô, de início. Caralho, que legal que é isso. Primeira aula de física, ninguém sabia ainda o que era fazer derivada e integral. Profissional do ano, não deu a emenda da própria disciplina. Tá lá, a emenda do curso... fechado pelo colegiado. Sabe? E aí, gente, eu tive um contato inicial com o curso, só que foi, assim, a maneira com que foi introduzida pra galera, a abordagem foi errada. Na minha opinião, por quê? Igual, o curso de engenharia biomédica é muita matemática, é muita física, é muita programação. É você pegar isso tudo e tentar aplicar no organismo, né, do ser humano, de um ser vivo, de um modo geral. E aí você vai estudar o sinal elétrico. O sinal elétrico que a gente vê, as ondinhas lá, a eletricidade, circuitos 1 e 2 e outras disciplinas de física, tá preparando a gente para estudar o sinal do corpo humano. Uhum. As ondas do coração e por assim vai. Só que era física, física, física, física, sem contato nenhum. O que, que eu vou fazer com isso? Eu, por exemplo, entrei com 18 anos. Tantas outras pessoas na mesma situação. Cara, você explicando o seu curso, o que me vem à mente é que é tipo uma robótica, só que do corpo humano. Mas tem robótica também. É que tá, louco, tem a robótica, mano, também. I will not be teaching you how to study the law or theorize about it, but rather how to practice it in a courtroom, like a real lawyer. Every year I choose 4 students to come work for me. This assignment is used to help me decide who that is. Now go. A Ciana falando dos primeiro dia, segunda-feira de manhã, gente, a minha experiência já é diferente. Uhum. É, segunda-feira, primeiro dia na faculdade, né? Estão sentados todos os meus professores de primeiro período, sentados numa sala, né? E na mesa central está que foi minha orientadora, considero ela minha orientadora até hoje, que é a Alessandra Barreto. Alessandra, se algum dia você escutar isso, né? Esse foi o meu pensamento no primeiro dia que eu te vi. Que arraso de mulher. Uma carioca, 28 anos, recém-doutora, já tinha terminado o doutorado há um ano. Bonita, mas pensa na mulher bonita. Pensa na mulher bonita pra caramba. Quando todos os professores estavam falando, chegou a vez dela. Aí ela olhou pra turma e ela tem uma piscadela que é irresistível. Ela tem uma jogada, que é o cabelo negro dela comprido, uns traços meio de índia, meio de mestiça brasileira, de mulata do Rio, sabe? E ela só olhava de lado assim, dava aquela piscadela pra gente. Não tinha ninguém que sobrevivia a essa piscadela. Desde o primeiro dia de aula. Cara, desde o primeiro dia de aula. Aí ela virou minha orientadora na graduação, na iniciação. Felipe apaixonou ali. Foi ali. A gente sempre trabalhou muito bem junto. Mas eu nunca falei isso pra ela, só que um dia ela escutou. Vai descobrir agora. É a oportunidade de falar agora. É. Não, então tá. Então vamos entender. Você vê a diferença, né? O Felipe teve uma experiência boa porque o curso teve um tempo de parar 5 minutos para dar uma recepção pros alunos. Olha que mágico. 10 minutos não, uma hora antes de fazer. E uma estrutura legal, né? Então, vocês tiveram recepção de calouros? A minha foi pedindo dinheiro no semáforo normal. Eu já tinha feito isso no cursinho, né? Depois fui fazer com a galera. Já tinha rapado minha cabeça mesmo, já tava todo sujo. É, a gente passava violeta na época, né? Então aquela coisa que demorava 2 anos pra sair do seu corpo. Já tava tudo sujo. A inscrição de calouros era trote tradicional, né? Hoje em dia tem trote solidário, não se pode mais fazer os abusos nessa sociabilidade violenta que nós tínhamos antigamente. Mas você passou, Felipe, por trote abusivo ou não? Não, eu não consideraria abusivo, de maneira alguma. Mas aquela coisa, fazer o elefantinho, né? Andar com todo mundo segurando uma na frente e outra atrás. Uhum. Eu não considero clássico. Possível. É que é clássico, mas dependendo do ponto de vista, pode ser, tá submetendo a pessoa a uma visão animalesca de condição humana. Enfim, né? É, não vamos problematizar aqui. Mas foi o trote tranquilo, assim. Os meus veteranos, muito porra louca também, sociais, é tudo porra louca. E aí, então foi mais tranquilo. Pô, Daniel, o senhor foi tranquilo também? Ah, foi. A gente pediu dinheiro do semáforo, teve aula trote, nas duas, né? Aliás, na Letras não teve esse negócio de pedir dinheiro no semáforo, como era noturno e tal, era um trem diferente, é um outro tipo de curso. Já no jornalismo teve, a gente fez um festão. E eu não achei nada abusivo também, não, assim, eu achei ótimo, foi bom pra integração, foi divertido, assim, foi bom ter acontecido o trote, sabe? Ser solidário é melhor ainda, eu penso. Não é. Ciana, teve trote no seu? Tive trote também. Mas de pedir dinheiro? Pedir dinheiro, brincar de elefantinho. É, assim, eu não considerei abusivo também. Foi bem na brincadeira, interação e integração com os veteranos. Aí tinha a brincadeira de passar o tic-tac. O que, que é a brincadeira de passar o tic-tac? A brincadeira do tic-tac era... Não sabe, olha lá. Tá que eu sei. Fiz demais, fiz demais. Brincadeira de passar o tic-tac é... Uma pessoa inicia com o tic-tac na boca, presa nos dentes, então. E aí a outra pessoa tem que vir e pegar o tic-tac da mesma forma. Eita. Sem deixar cair, né? E aí é. Vai passando de um pra um. Aí, que nojo. É, eu que olhei aquela situação, eu, Luciano, olhei e falei, né, não vou brincar disso. Sem coração? Né, não vou brincar disso. Aí os meninos assim, ah não, então tá, já que você não vai brincar, você vai ter que tomar uma dose de pingo. E eu, opa. 3 horas da tarde, eu não bebia na época, e eu falei, então daí, bora aí. E tomei a dose de pinga. E vomitou? Não, tomei 3 doses de pinga, por brincadeiras que eu deixei de fazer. Então a prenda era tomar a dose de pinga. Mas se você se recusasse, tinha alguma retaliação? Tinha, dose de pinga. Não, mas se você se recusasse, dose de pinga, caramba. Ah, ia ter aquela coerção, né? Aquela coisa de, ah, nossa, não sabe brincar, não sei o que que tem. Mas ninguém te obrigava, não? Tipo, ninguém assim, obrigava, era livre e espontânea vontade. Tinha aquela pressão, vamos falar assim, entre aspas, do momento de estar participando, de estar interagindo com as pessoas, mas se você não quisesse fazer, sem problema algum. Ótimo. Entendeu? Só que aí você depois era assim, nossa, aquela ali não sabe brincar, não gosta de brincar, ou aquele ali não brincou disso. Um pequeno bullying. Um pequeno bullying ali. E aí, durante essa semana... do bicho, né, de integração dos bichos, o pessoal já começou, os veteranos, a fazer os kit bicho pra ter a festa de recepção. Isso, porque aí o kit bicho você comprava e aí uma parte da grana era arrecadada. Isso. Pra fazer. É, o kit bicho geralmente vinha camiseta, um adesivo do curso, um chaveiro, a caneca personalizada com o seu nome. Nossa, foi caríssimo o meu kit bicho, mas... É, porque você enfia a faca no bicho, né? O bicho não sabe que é caro, você cobra caro. Exato. O engraçado da DM, da biologia, era uma semana de trote, né? De recepção. E aí tinha todo um coisa. Tinha uma pessoa, um aluno, que na verdade era um veterano, que se enturmava no meio. E aí tinha uma aula fake que essa pessoa se revoltava e xingava todo mundo, falava assim, é porque bicho é burro e tal, porque enganou todo mundo, né? Sim. E aí e tinha uma história de plaquinha, etc. E entregavam um ovo pra gente. E a gente tinha que cuidar do ovo no final de uma semana. E o ovo não podia estar quebrado, não podia estar nada, né? Um infeliz de um menino que tava estudando comigo não pôs o ovo no bolso. Nossa. E subiu pra Inori. Na hora que levantou a perna assim, veio só crack. Aí a gente descobre quem é o menino que vai dormir nas aulas logo no primeiro dia. E outra, eu não fui no primeiro dia, eu perdi a hora no primeiro dia, não peguei. Aí eu errei o ônibus, fui parar em outro lugar, na cidade e tal. E aí não me entregaram. Mas eu virei tipo, ovo, gente, como que eles sabem que vai ser esse ovo? Tipo assim, joga esse ovo fora, você compra o teu ovo. Tipo, não, não, não. Tipo, e segurava, e levava o ovo pra faculdade segurando, assim, nascendo. E andando de elefantinho com ovo e tal. Bem loucura. Ah, o kit bit da biologia tinha jaleco personalizado com o nomezinho e tal. Porque... Interessante. É, porque a gente ia fazer anatomia, no primeiro período já tinha anatomia, né? I will not be teaching you how to study the law or theorize about it, but rather how to practice it in a courtroom, like a real lawyer. Every year I choose 4 students to come work for me. This assignment is used to help me decide who that is. Now go. Teve alguma matéria no primeiro período que foi assustadora, assim, ou de dar vontade de desistir? Sim, didática. Didática? Nossa. O professor fala que didática. Nossa, com todo respeito, eu admiro muito a área da pedagogia, mas me desculpa, disciplina de pedagogia na faculdade... Nossa, é ruim mesmo. Eu adoro a área de educação, eu gosto mesmo, estudo, mas vamos ser bem sinceros, tem parte que é diarreia pura. Não... Velho, o meu professor de didática... Ele era da pedagogia, ele conversava com as meninas, baixava e dava aquela conferida no decote, sabe, Cassiano? Que nós mulheres. Uhum. E aí conversava com a gente e olhava o decote. Desse jeito, nossa, odiava pra aula dele, faltei o máximo que eu podia por causa daquele tosco. É, esse aí é um caso que, ai, infelizmente acontece. E na engenharia aconteceu demais também. É. Assim, você falando o que te fez. É, querer desistir, né, do curso. Um dia eu fui tirar xerox dos livros que eu precisava, né? O famoso xerox da faculdade. Aí do lado tinha dois professores conversando, inclusive um deles depois, um ano e meio depois, ele foi me vendo dar aula. Então você imagina a minha situação de ver aquele ser dando aula. Eu tava esperando pra tirar o xerox. Aí, e assim, o curso de engenharia biomédica, a minha, eu entrei na quinta turma. Uhum. Então, o curso tinha 2 anos, fazer 2 anos e meio de curso na universidade. E a gente fazia as aulas junto com o pessoal da engenharia elétrica, o ciclo básico. Então, na engenharia elétrica, antigamente, há 10 anos atrás, pode ser colocar assim, tinham poucas meninas, eram 2, 3 no máximo que passava. Uhum. E numa sala de 40 alunos que entrava na época, 3 eram mulheres. E aí, com o curso de engenharia biomédica, já aumentou isso. Eram 20 pessoas que entravam e era mesclado homens e mulheres, mas só que tinha mais mulheres, ainda assim. Então, os homens achavam, nossa, que coisa maravilhosa, teremos mulheres. Nossa. Um dia o professor, conversando com o outro, falou assim, nossa, estou adorando dar aula para engenharia biomédica. Aí o outro professor inocente, é mesmo, porque... O que tá acontecendo, pessoal? É bom? Falou assim, nossa, você precisa de ver. Tem cada teteia nesse curso. Nossa. Teteia, meu olha Deus. Que, você vê, olha que você vocabulário viu? De tio Fanta. É. Aí eu só olhei assim e tipo, nossa, torci, né? Pro cara não dar aula na engenharia elétrica e biomédica. Porque eu não conhecia ele. Eles estavam conversando, mas eu nem me atinei, né? Aí eu pensei, poxa, não devo ter aula com esse cara, nem nada. Aí, 1 ano e meio depois... Você teve aula. Eu tive aula com esse cara. Aí eu olhei e falei assim, filho dá, né? Ou, foi terrível, terrível. Na mesma hora, eu olhei pra cara dele assim e já afastei. Já falei assim, cara, você tá fazendo isso errado. Ah, enfim, vamos. Daniel, no primeiro período teve problemas já na faculdade? Ou? Cara, não, assim, nas duas, assim, não tive problema não. Aliás, tem uma situação que eu preciso contar que é foda. Só vai. Eu, como tinha dito, sou apaixonado com literatura desde sempre. Uhum. E a gente tinha uma matéria na letra chamada Leituras do Texto Literário, que era com o professor Eduardo Manuel de Brito. Não esqueço o nome dele. O cara formado na USP, o doutorado dele era na Alemanha, estudava direitos humanos e literatura, dava aula pra gente com o livro aberto, um quadro no fundo, ele virava a página do livro sem olhar, sabia onde estava cada coisa. O cara muito, muito, muito foda. Morreu de câncer linfático no final do primeiro período. Nossa. Pesado. Foi assim, pesadíssimo. Não é que eu tenha pensado em parar de fazer o curso, mas eu tava falando assim, não, esse cara vai ser meu orientador, vou fazer uma iniciação científica com ele, vou estudar Kafka, que eu acho doido pra caralho, e não sei o quê. E aí acontece isso, saca? Foi muito pesado. Realmente muito pesado. Tem uma árvore com o nome dele atrás do 3G. Uma árvore ali perto do salão universitário. Então, assim, foi uma coisa bem pesada. Bem pesada. Eu quero dizer que no primeiro período da biologia, eu falei pra minha mãe, eu quero largar, eu não quero isso. Ela falou assim, não, continua. Você não viu nenhuma matéria do curso. Lá na frente, você vai ver algumas coisas, você vai gostar. E aí, eu continuei. Depois, eu fui largar mesmo. Então, já não. Mas é, acontece. Aí, enfim, eu tive minha primeira aula de anatomia. No laboratório, primeiro período. Marininha, Marizinha, 17, 18 anos, já tinha 18 anos, quase 19. Fui fazer a aula de anatomia com cadáveres, né? Que a primeira era a posição do distal, dos lábios, do osso. O osso também teve problema quando teve articulação. E aí, nossa humanidade maravilhosa tem uma única articulação na cabeça, que é a da mandíbula. Correto? Todo mundo de acordo com isso? Sim. Pelo senso comum, eu não sou da área, mas pelo senso comum, sim. É. Aí, e a gente vendo os diferentes tipos, né, de coisa. E algumas peças na anatomia são muito delicadas, que então a gente tem um cuidado maior. Algumas são trancadas, sete chaves, por questões de problemas de necrofilia, etc. Nossa. E aí... É. E até mesmo de manutenção da peça, porque são poucas peças, então você tem que ter um cuidado maior. É, mas né? Peças de mulheres é mais difícil por causa disso, porque quase não tem mulher, quando tem dá problema, e então as que tem é muito bem cuidado. Mas não era isso não, era a mandíbula. Aí estavam passando um pedaço que cabia na palma da minha mão. E aí virado assim, um corte virado, pegando a mandíbula. Pegava uma parte do nariz, uma parte da boca, uma parte do olho e a mandíbula. Cabendo na minha mão. Eu peguei aquilo, olhei, ok, passei pra menina do lado. A menina do lado virou e ela abriu a boca assim e abriu o olho. Nossa. E na hora que ela abriu a boca, abriu o olho, eu entendi que aquilo era uma pessoa. Você não tinha entendido que era uma pessoa? Não, cara. Tipo assim, eu sabia que era uma pessoa. Mas você não sabia que era uma... não era face. É que você não tinha projetado uma pessoa naquilo. Sabe, tipo assim, pra mim era um pedaço. Era um, porque você tem todo um respeito pela peça. Porque foi pessoas que deram a vida pra ciência... deram a vida não. Deixaram seus corpos pra ciência, pra estudo, pra formar outros profissionais. Você tem isso, tem uma oração muito bonita que fala isso e tal, não sei o quê. E aí a menina virou... pra mim, eu tava tratando como uma peça, entendeu? Um pedaço de um pé lá na bacia, um pedaço de articulação, eram pedaços. Na hora que ela virou, ela abriu, eu, sabe quando você termina de construir, assim, o desenho? Uhum. E aí eu fui imaginar como que o tamanho de uma mandíbula cabe na palma da minha mão. E aí eu falei assim, caramba, isso é uma criança. Cuti-cuti. E aí, eu entrei em curto, meu coração disparou na hora. Eu lembro de sair e ir pra casa chorando. O caminho do ônibus, e era longe onde eu morava, chorando o caminho inteiro. Eu chegava assim, falar com o namorado na época, eu soluçava assim. E tipo, eu não vou voltar, né? Eu não vou voltar. E tipo, pirada assim, que meu Deus... E mesmo assim, não foi o que eu queria desistir. O que eu queria desistir era pelo conjunto da coisa mesmo. Mas foi bem tenso. Porque eu entrei, reforçando, eu entrei com 18 anos. Eu não sabia, eu entrei porque eu tirei nota boa na matéria. Só por causa disso. Então, né? Olha o preparo da criança. Ah, mas no geral é assim mesmo. Ah, o que, que você vai fazer? Vou fazer engenharia. Ah, mas por quê? Porque eu gosto muito de matemática e física. Tá, vai lá fazer engenharia, matemática e física aplicada. Ah, vou fazer biologia. Porque eu adoro biologia, que foi o seu caso, né? Aham. Nossa, tirava notas boas, vou me dar bem. Mas, Má, é sua experiência de descoberta, de... Nossa, né? Essa realidade... Isso aí, essa sensação é uma sensação que nós na antropologia buscamos muito. Quando a gente está tentando estudar um grupo, fazer uma pesquisa, às vezes você é etnólogo, está lá no meio da tribo, de repente descobre, mas espera aí, esse arco aqui significa isso. Sabe, às vezes você passa anos estudando um grupo e é uma coisa tão pequena, mas é a pedra de Minerva, né? É a pedra de Minerva, não, de Roseta. É aquela coisinha que te explode, dá um mind blow bonito, assim, você fala, caralho. Você ter visto no primeiro dia, logo no início, quer dizer, no curso. Não, nossa, no início. No início, não, eu comecei a ter esses mind blow lá pelo quarto semestre. participei da faculdade. E aí eu pirei, sabe? E tipo assim, e as matérias que eu gostava na biologia eram matérias, tipo, eu gostava de sistemática e filogenética, que era encaixar, era o que eu falei, classificar, definição de filo, família, reino, espécie, gênero. Tipo assim, não tinha nada a ver com a biologia em si, sabe? Tipo, eu gostava dessas coisas. A parte técnica da biologia. Eu gostava da parte técnica, exatamente. Mas aí continuei. Enfim, né? I will not be teaching you how to study the law or theorize about it, but rather how to practice it in a courtroom, like a real lawyer. Every year I choose 4 students to come work for me. This assignment is used to help me decide who that is. Now go. Gente, eu queria saber, vamos ficar mais leve, né? Como foi comer no Rio? Comer no RU. Vocês comeram no RU, gente? Comi no RU na graduação. Na pós-graduação eu nem pisei no RU. Cara, e aí? O que vocês me falam dessa delícia que é? Gente, não, mas pra mim de fato é uma delícia, porque... Sério? Nossa, eu amo comida de RU, gente. Não, Felipe, pera. Oi? Você entrou antes de mim. A época que eu entrei, o RU estava completamente desestabilizado. O RU, pra quem não sabe, é restaurante universitário. O RU da UFO estava completamente desestruturado. Uhum. A comida não era legal. Não era legal. Gente. O suco de limão, qualquer outro suco, mas principalmente o suco de limão, era você tomar um suco de gastrite. Aquele ácido sulfúrico. Era um H2SO4 bonitinho ali, descia rasgando. E todos os outros sucos eram sucos do Chaves, ponto. Não. Sim. Era. Pode ser o que for. O problema, gente, vamos lá. Eu entrei na faculdade, eu já tava morando sozinho, precisava morar em República, né? Fazia bico, trabalhava pra poder me sustentar. Cara, eu comia tanto por apenas R$3. Isso é verdade. Era um sonho pra mim, gente. Eu almoçava. Eu almoçava no RU e ia trabalhar à tarde. Entrava no serviço às 2. Só saía do serviço às 10 da noite. Então eu tinha que segurar a barriga até esse horário. Chegava em casa já morto de sono, não ia ter tempo cozinhando, fazendo essas coisas. Então não tinha como ficar gastando dinheiro. O RU era minha refeição principal, era meu banquete do dia. Tipo, era enche-bucho. Não, ele era o Itibuxo, era o Itibuxo. Editor, música tensa. Alguém, por favor, descreve o RU para quem não conhece o que é o RU. Gente, o RU é um lugar que é um bandejão com muita comida, e se você for educado como toda pessoa tem que ser, você ganha um pouquinho mais de comida. Uhum. É. Esse é o RU. No geral, arroz, feijão e alguns legumes, salada também, você pode comer à vontade, e a carne que servia eram as chias. Então, se você era bem educado, como o Dan falou, você tem que ser educado com todos, mas se você demonstrava um carinho a mais com essas tias, o seu prato era bem reforçado de carne. Pausa. Ou se você tem os olhos claros igual eu e dá uma piscadela pra elas, sempre rolava um pouquinho a mais. Um elogio. Nossa, tá bonita hoje. O esquema da Rio é uma carne, tá, gente? É uma carne. Uma carne. É, às vezes você ganhava duas, aí no final você podia pegar uma fruta, dependendo de quem tava lá, você pegava duas. Eu conheci algumas pessoas, porque alguns alunos faziam estágio trabalhando no RU. Tipo assim, eu preciso de R$100 por mês pra poder pagar as contas. Uhum. Aí o cara trabalhava no RU, era aluno, estudante, a UF não contratava, mas usava alunos da própria universidade pra trabalhar. E aí alguns amigos meus já trabalhavam lá, alguns foram até professores meus. E aí nesses dias que eles estavam servindo, eu também comia bem. Cara, mas só pra me retratar aqui, em 2009 a comida da Rio não era muito gostosa mesmo não, cara. Não é? Quando era, eu entrei também não era. Nossa, cara. Mas eu era apaixonado com feijão. Feijão era muito... Então, quando eu fiz biologia, São vários campos diferentes na UFO, e o do Moarama é onde fica as ciências biológicas, né, as partes de biologia e agronomia, etc. E o R1, em um primeiro momento, era dentro do hospital. Era sucesso! Era, você tava comendo e chegavam os médicos, as enfermeiras de jaleco. Os agroboy com as botas cheias de cara de merda. Você olha pro lado, os agroboy com bota suja. Eu comia lá no Marama também. E a galera de jaleco, filho, se vocês te contar que jaleco é equipamento de segurança, você não usa fora de laboratório. Status. O R.U. do Moarama era cheio de pipoqueiro. Nada contra os pipoqueiros, mas pipoqueiro também usa um jalequinho pro óleo ali e não cair, né? A única crítica que eu faço ao R.U. é que, como a carne de porco não era frita, ela era feita no vapor, né? Era cozida. Então dava a impressão de que ela estava crua, mas eu sabendo que não estava. E nada pra mim supera o peixe à escabeche do R.U. Não. Quando era pirão de peixe, menino, delícia. Passava bem. Não, hoje em dia eu sou apaixonado com a comida da R.U., cara. Oh, arroz integral. Nossa, hoje em dia é muito gostoso, cara. Hoje em dia tem arroz e opção integral, opção vegetariana, se você é vegetariano, tem proteína. Que é gostosa. E é boa. E tem muita gente que às vezes assim, a carne não é boa do dia, você pede a outra que é sucesso. Ó, o quibe assado, muito bom. O peixe frito, muito bom também. Escondidinho. Por mim, eu votava o RU de 2009, 10. Rico. Não, peraí. Não, de 2006. Tô errando as datas aqui, gente. Eu sou de 2006. Eu sou de 2007, não. Comida farta. A única comida gostosa do RU no meados de 2008, 2009 ali, que tava começando a melhorar e ainda assim não era tão bom, estrogonofe era sensacional. Ah, estrogonofe, ó, batatinha palha, delícia. Ou batatinha chips de vez em quando. Verdade, batatinha chips no lugar de batata palha. Era sensacional. Teve um final de ano que eles revolucionaram, que tinha refrigerante. Sim! Teve refrigerante e teve de sobremesa sorvete. Eu ficava feliz quando tinha gelatina de sobremesa. Ó, é mesmo, e sempre tem sempre uma carne e uma sobremesa. Sobremesa normalmente é uma fruta, mas às vezes tinha gelatina, tinha manjar também. Manjar é gostoso. Manjar é gostoso. E quem nunca não pôde comer no RU por conta que sua aula acabava meio-dia e meio, isso para os cursos de horário integral. A aula acabava meio-dia e meio, 1h10 você tinha que voltar para a sala, para outra aula. E aí o que você comia? Salgado. Salgado. Aí é um momento que você entende que não é só de arroz e feijão que uma pessoa sobrevive. Que o almoço pode ser um salgado, um enroladinho velho do dia ali, largado. Vocês também aprenderam a almoçar salgado? Eu não, eu almoçava no RU porque eu já tinha que ir pro trabalho logo em seguida. Ah, então você sempre almoçava no RU, filho. Então tá, depois que você comeu um salgado ao invés de almoçar no RU, tô narrando agora porque é uma situação que aconteceu comigo por diversas vezes, viu gente? Eu não tinha um tempo de comer no RU ou vir em casa pra comer, porque durante minha graduação, quase que inteira eu comi no RU, tinha bolsa de almoço, né? Mas aí nem todo dia eu conseguia comer no RU por conta de horário de aula. Aí eu comia aquele salgado, ia pra sala com o estômago já gritando, estudava igual uma condenada. Final de semestre, o que aconteceu? Gastrite. Primeira DP. DP. A primeira DP. Porque como eu disse no início do cast, o que, que eu disse no início do cast? Todos bons estudantes. E a gente chega na faculdade, você vê que você não é bosta nenhuma. É um bosta. E aí, você pega DP. Quem que pegou DP na primeira? Nunca peguei. Ah, olha aqui, exemplo. Felipe, sai do cast. Sai daqui. Gente, desculpa, eu terminei a faculdade com MGA de 94. Felipe, sai do cast. Eu terminei meu mestrado com 100% de aproveitamento. Ah, meu amigo, 66. 66. Ah. E é verdade a vida. Isso, o Alfa e o Ômega. Isso vai ficar pra divisão pro outro cast, mas eu quero contar o dia que eu briguei com o professor por de nota. Nossa. Foi quando eu sofri, o racismo reverso do inverso. Eu vou explicar isso melhor em outro cast, mas pode continuar assim. Não, é isso. O primeiro é DP. Como é que foi pra vocês? Você não, Felipe. Não, falo com você. Você tava igual desgraçado, de madrugada. Marina e Daniel, vocês tiveram muitas DPs. Como foi quando você viu lá, assim, no final do semestre, reprovado? Que foi a primeira DP ou várias primeiras DPs? No meu caso, eu tive várias primeiras DPs. No primeiro semestre, já? Sim, eu tive duas. Eu tive duas DPs, não, três, eram seis disciplinas que eu fazia. É verdade você falar que todos nós éramos bons alunos até entrar na faculdade. Eu tive três DPs. E vocês? Nossa, incontáveis. Mas, tipo, incontáveis. A primeira, no primeiro semestre foi várias ou foi pouquinhas? Não, cara, foi uma matéria de linguística geracional que eu esqueci pra não passar raiva mais. Ah, entendi. E depois a vida de DP continua. Continua. Hoje em dia as DPs que eu tomei não foram por notas, foi porque eu não conseguia fazer a aula no horário, eu tinha que fazer outras coisas. Eu vivo de uns biquinhos que eu faço de vez em quando, aí quando vinha muito, eu tinha que ir lá e falar, não, essa matéria aqui, eu vou fazer ela depois. Uhum. Mas, se tudo der certo, eu termino de pagar a última esse semestre. Então, a minha foi no primeiro semestre. Foi Química de Soluções, onde o bendito do professor, ele foi chutado do Instituto de Química, mas ele dava aula pra Biologia, porque a gente não conseguia chutar ele da Biologia. E todo mundo falava que era tipo, você tem que entrar, pra você ter entrado na Biologia, você toma pau com o fulano X. E eu nem lembro qual que era o nome da disciplina, tinha outro nome, mas foi no primeiro, e eu chorei, né? Porque, oh, meu Deus do céu. Aí que eu queria largar mesmo a matéria, mas eu acabei continuando. Também tive várias DPs depois, e na hora que fui entrar na DM, eu jurei que eu não ia ter nenhuma DP, que eu ia terminar no tempo correto, e eu consegui jurar, consegui isso até o segundo semestre, quando uma professora não quis dar que era... Tipo assim, todo mundo tinha feito, no dia eu tinha faltado porque eu tava morrendo de cólica, e aí eu falei, deixa eu fazer, aí ela, não, você não veio, você perdeu, você deu, e era exatamente a nota que eu precisava pra passar, e aí foi a primeira de algumas que teve na DM também, porque aí você desanda, você abriu a porteira, desanda. É, não, eu ia falar... Isso aí que você falou, que não é possível, eu não vou repetir nada. E eu cheguei a comentar com meu irmão, que já tava um ano e meio na minha frente. Eu conversando um dia com ele, eu falei assim, nossa, mas como que a pessoa reprova 10 vezes na mesma matéria? Como assim? A pessoa tá ali pra poder estudar e não tá estudando. Tipo assim, era aquele pensamento sem julgar. Uhum. Mas era um questionamento. Era julgando. Não, sério mesmo, eu queria entender. Eu cheguei pra ele e falei assim, mas por quê? O que acontece? Ele, Cassiana, tem tudo quanto é tipo de aluno ali, né? Tem aqueles que vai pra faculdade porque tem que ir pra faculdade, passou, tem que ir dar satisfação pros pais. Tem aqueles que estão literalmente ali porque gosta, e aí eles vão, estuda e não tem problema nenhum. E tem aqueles que têm dificuldade, ou então acaba acontecendo a tal da apatia entre o professor e o aluno, que desgraça a vida do camarada. Ele falou assim, então tem pessoas ali que às vezes estão fazendo disciplinas por 5 vezes, é porque o professor que dá aula não gosta dele, não muda e não dá oportunidade. Aí junta que a pessoa tem dificuldade, o professor já não vai com a cara do aluno, e a pessoa não passa mesmo. É. Não. Fale, Felipe. Não, nunca passei por essa inimizade com o professor, não. Só você nunca? Não, só o ponto de a gente entrar com um processo judicial contra o professor. Aí. Faz, conte isso pra gente, por favor, Felipe. Não, é porque, assim... Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco vamos... Gente, eu vou narrar, mas por favor, não me chamem de xenófobo, tá? Não é xenofobia, mas eu tinha um professor que era, ele era colombiano. Uhum. E ele era professor de política. Uhum. Até ok. Inclusive, eu participava do grupo de pesquisa dele, assim, quando eu ia na faculdade, gostava da, um pouco mais de política na época. Só que não dava pra entender o que o cara falava, né? Uhum. Como era ciência política clássica, é... dava pra estudar por conta e tudo mais. Porque é clássico, não precisa reinventar nada. Só que aí, não sei por que cargas d'água, esse cara brigou com o instituto, porque um professor criticou o orientador dele que foi dar palestra algum dia na faculdade. Aí começou a grande guerra no curso de Ciências Sociais. Pense num um professorado que rachou no meio, de uma facção versus a outra. E nós, alunos, caralho, ficamos no meio disso. E, consequentemente, eu que tinha prestado para entrar no PET, para a primeira turma do PET, fui penalizado porque... Pausa. O que é PET? PET na faculdade é o Programa de Educação Tutorial, é onde você recebe uma bolsa para realizar pesquisas, né, e atividades acadêmicas. O que era raríssimo na faculdade você ter PET, bolsas em geral, ali nos meados dos anos 2006. Os incentivos da educação começaram depois disso. Tá, agora então, continua. Voltando. Eu tinha passado no processo seletivo do PET, né, como primeiro, da primeira turma de petianos. Só que quem fez o processo era um professor que era inimigo do outro. Uhum. E esse outro entrou com um processo contra o professor, anulou no meu PET, eu fiquei 2 anos sem poder entrar no PET. Nós entramos com contra-processo contra esse professor e virou um caos. Até quando eu consegui entrar. Aí, só que quando eu consegui entrar no PET, eu já tava pegando iniciação científica. Foi um caos. Então, com essa história, eu quero dar um time, porque isso entra já na parte 2, né? Só que acho que a parte 2 pode muito ficar para um próximo cast, às vezes a gente junta a parte 2, 3 e 4. Mas eu só quero dar uma fechada aqui pra gente entender. A ideia desse Mileniados que a gente queria é passar um pouco da nossa vivência. Eu quis fazer desde o início, né? Que antes da gente entrar na faculdade e a gente entrar. Porque pra vocês entenderem, talvez alguém esteja ouvindo esse cast e esteja prestando vestibular e tal, pra saber que, caramba, tem muita decepção ali no início da faculdade. Pode ser rolar pela questão de trote, né? Tipo, ou mesmo você achar que é mil e uma maravilhas, que às vezes não é. Ou às vezes... o contrário, você pensava que não ia ser tão bom e você encanta, o caso do Felipe, apaixonou por sociologia, tanto é que trabalha com isso até hoje. Então, é normal. Então, a gente vai passar depois, a gente vai conversar mais sobre isso e a gente vai falar que depois a gente tem muitas dúvidas, né, ao longo. E é normal. E é normal, gente, você pegar DP, é normal você discutir com... Talvez tão normal. É uma afronta, é uma afronta. Gente, em troca disso, eu perdi muita saúde, viu? Aí, ó, viu? Isso é fato do próximo cast, que eu sou a experiência negativa da faculdade. Aí, viu? Porque, tipo assim, o Felipe pode não ter tido DP, mas se matou e quase se mata, né, por causa disso. A gente vai aprofundar mais disso depois. Então, acontece, gente, acontece. Acontece o Daniel ter DP por falta, porque ele priorizou um trabalho pra ele ganhar. Sobrevivência. Sobrevivência, acontece. Acontece de você não se esforçar ao máximo e não dar conta. E acontece tipo, do professor, a gente vai falar de professor depois também. Então não desespera, tá? Não desespera, tá tudo isso. Tem algumas coisas ainda, festinhas que a gente não falou. Tem o conceito de que 60 é 100 e tem outras coisas. Mas saibam que tá tudo bem. Se vocês quiserem achar a gente em @euamariribeiro em todas as redes sociais. É esse meu. @mileniados. Cassiana, qual que é o seu? @CianaGelina. Lorde Torresmin. @LordeTorresmi quando é mudo, Twitter. E aí, Felipe? @ @insta.profelipessor, 2 S's, no Instagram. No Twitter é só @profelipessor, que eu quase não entro no Twitter, porque eu não entendo como funciona até hoje. E é isso. E aí, não desistam que tem faculdade parte 2. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem muito desespero ainda pela frente. Não, eu quero. Gostaria que todos os meus professores fizessem como eu tive um ótimo professor. 2 provas de 50. Ah, não, não. Não façam isso. A nota que você tirar na primeira, você pode dobrar e não fazer a segunda. Ah, ok, gostei. Aí todo mundo se matava pra tirar a nota alta na primeira. Doi. Ok, ok. Então é isso. Comentem, compartilhem, divulguem a palavra do Meleniados. Nós estamos no Padrim, nós estamos no PicPay, apoia a gente. Se você não tiver dinheiro pra apoiar, indica pro seu amiguinho. Tá? É isso. Só isso? Só isso. É isso. Tchau, editora. Tchau. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijos, queridos. Adeus.